Giovanni. Então tá, vamos lá, começar. Até mais de... Galera, galera! Você vai continuar me trollando? Você sabe o que é bom pra trollagem? Você sabe o que é bom pra trollagem? Tá, começar. Olá, amigos do Game TV, eu sou o Rodrigo Guerra e ao meu lado estão os maiores redatores da internet brasileira. Do universo. Do universo, talvez. Das galáxias. Todas elas. Vinícius Lima. Eu. Jefferson Caio. Oba, e aí? Fernando Lucioli. Presente. E Daniel Melo Jones. Opa, terminei limbo aí, ó, uma felicidade. Você viu que ele fez? Mudou sua vida. Sim, mudou minha vida, né? Ótimo. Fala mais devagar pra poder colocar a música, meu, do Gangsta Paradise em você. Tem que colocar a música do Faz Daniel. Faz de novo, Daniel. Faz aí. Opa, terminei limbo, tô na maior felicidade, jogo bem misterioso, bem preto não e branco. Não tão alegre. Você é o Gangsta, mano. Você é Gangsta Paradise, velho. Vai, toca o barco aí, vai. Vai, vamos falar. Vai. E hoje o assunto é... consoles que não deram certo. Crash. Tipo os cartoons que não deram certo, né? É a piada já perdeu a graça. Ora! Trollou, hein? Desculpa. Tchau, vou embora. Tchau. Sem querer. Ah, volta aqui. O maior troll até agora. Eu sou troll, mas o Vini é mais troll que eu. Então, desculpa aí. Qual foi a piada então dos cartoons que não deram certo? Agora fiquei com vergonha. A gente vai falar agora sobre... Desculpa aí, Luciano, pelo amor de Deus. Você vai me desculpar, não? Isso. Você não me faz. Tá bom. O gancho para esse podcast é que na semana passada o Virtual Boy fez 15 anos. 15 anos de canalice. Faça a sua revolta. Deixa quieto, não deixa barato. O Daniel, ele teve um Virtual Boy, ele deu pra ele quando era pequeno. O Daniel ele tá assim. Se sentiu traído, Daniel. Hoje o Daniel, pra quem não sabe, é cego por causa daquela luz vermelha. Sabe que ser traído pela Nintendo é uma coisa complicada. É verdade. Ele tem razão. Problema do Virtual Como assim Boy, ser traído pela Nintendo é dramático? Você compra qualquer coisa da Nintendo, você, por tabela, sabe que é uma coisa boa, né? Se você compra uma coisa ruim. Não. É assim, você compra qualquer coisa da Nintendo e sabe que daqui 6 meses vai ser uma coisa melhor. Arthur, você está disfarçado aí? Não, sabe assim, foi no caso do DS, por exemplo. Você saiu do DS, uou, duas telas, super legal, super... demais. Não, mas daí isso acontece saiu... no caso dos portáteis só, tipo, jogo... Daí saiu o DS Lite. Saiu o DS Lite. Mas o DS não é um console que não deu certo, não deu certo. Tá, mas é que eu tô falando assim, no caso da Nintendo, você se sente traído toda vez que você compra alguma coisa da Nintendo. Oh, e pior que toda vez você compra. Olha o sonista. É o Guerra Terrível. Eu tive o DS, quando saiu o DS Lite, eu comprei o DS Lite, vendi o tijolo, quando saiu o DS e agora eu tenho o DS. Você é bagunceiro. Você agora vai comprar... Vai comprar também o 3DS e vai fazer Vini o... Vini Badernista. Tomara que você seja rico pra sempre, Vini. Mas Daniel, faz aí um recapeamento aí da história do Virtual Boy. A treta do Virtual Boy é que ele foi criado pelo Gunpei Yokoi. Glorioso. Fantástico. Deus que morreu por causa criador do Game Boy, do Game Watch. E aí ele teve essa ideia de fazer um negócio meio realidade virtual e tudo mais. Isso em 91 ainda. Só que a Nintendo não ia conseguir lançar o console por um preço decente sem fazer uns cortes animais na linha de produção. Por isso que ele saiu caro e com uma tecnologia tosca, tipo, a tela era toda vermelha. A tela era de LED? Era de LED. Mas era aqueles LEDs gigantescos, assim? Como é que era? Que nem a gente veio do controle remoto, por exemplo. Eu não lembro, assim, eu joguei Virtual Boy na época. Um dia tava lá na grande, gloriosa e finada Pro Games, De onde eu morava. De qual? De Santana? Santana. Santana, zona norte de São Paulo. Eu tinha uns patos lá. E aí. E aí, uma vez um cara apareceu com o Virtual Boy lá e eu joguei e tal. Eu joguei aquele. Tinha o tênis do Mario, que era o que vinha junto, né? E tinha aquele jogo que você jogava. Era com o Mario também, que você jogava cascos nas tartaruguinhas do outro lado da tela. E aí eu joguei esses dois e tal. E era assim, você tinha que. Era meio que um óculos, meio que aquelas coisas de submarino, de enxergar a superfície, assim. Você enfiava a cara no negócio e botava a mão no controlinho. Ia ser legal se ele tivesse sensor de movimento na época. É. Assim. Braço ou só um braço desse, né? Ia ser legal, meu. Aí era absurdo que você colocava a cara naquilo e se isolava do mundo. Tava vendo tudo vermelho e preto, aí você tirava. Até sua mãe começava a bater em você. É. Né? E aí você tirava a cara do negócio e via as manchas do jogo no mundo, assim. Você causava mal danado. Danos irreversíveis na sua retina. Você por acha... isso eu disse que Daniel hoje é cego. Daniel ficou cego por causa disso. Calma, Daniel. E peraí que assim, os jogos nem eram tão bons assim pra justificar a tosqueira da tela. E ele dava dor de cabeça por causa da luz, por causa da profundidade, ele dava a sensação a profundidade. A sensação de profundidade era quase zero, assim, você não percebia nada de profundidade. Porque era só uns espelhinhos meio toscos, né? Espelhinhos meio toscos e os jogos mesmo eram 2D quase todos. No máximo você, tipo, o jogo de tênis do Mario. Mas era mais porque era aquela luta. Nada se salva ali. Os 19 jogos que foram lançados, todos são 19! Todos os 19 jogos! Quantos anos o console ficou no mercado? Um ano. Depois a Nintendo já tirou de cara, linha. Cara, eu acho que... Um ano pra depois virar nostalgia. Você não lembra do Virtual Boy? Eu lembro daquela merda. Na verdade, o que mais atrai no Virtual Boy é a história dele, como é que o cara queria que ele fosse. O que mais atrai no Virtual Boy é descobrir quem foram os compradores dele. A gente começa poder zoar. Me fala uma coisa, o Virtual Boy era um trambolho gigantesco. Não, a Nintendo marketeava como um console portátil. Você precisa de uma mesa pra jogar. Aliás, até tem um lembro de ouvir agora, acho que era umas propagandas de zoeira, assim, uma pessoa meio... deitada na grama, assim, o dia mó ensolarado, tá? O cara deitado na grama com o Virtual Boy na cara, assim, com tipo um silver tape amarrado na cara. Nossa, muito engraçado. Puta, e quanto custou isso? Vocês lembram do preço? Olha, ele saiu por $180. Nossa, é meu. Caro pra um portátil. Pra época ainda. É, se você for parar pra pensar, em 1995. O dólar ele era mais valorizado nos Estados Unidos do que é hoje. Sim. Digamos que isso seja o quê? Uns 220 hoje dólares? Hoje seria uns 250 220 por aí. É muito quase o preço de um Wii. Mais que um Xbox Arcade. Mais que um DS XL. Assim, o maior problema que eu vejo assim, no Virtual Boy é que esses cortes de gastos que a Nintendo fez foram absurdos, mataram o console. O que eles cortaram, por exemplo? Primeiro a tela era pra ser de LCD, ia ter um efeito mais legal. Inicialmente ia ser colorida, depois mudaram pra uma cor colorida, só. Se fosse colorida, acho que ainda ia, mas... Talvez ia ser muito mais caro. Os componentes mesmo, eles queriam um processador melhor, acabaram usando um processador que era de 32 bits, mas, meu, fazia gráficos tipo 8 bits, assim. Sim. Muito ruim. O console ficou pesado e foi sendo adiado. Tinha aquele jogo de nave, não sei se é esse que é o mais vendido, que era um que ele era todo meio gráfico vetorial. É, assim, o Red Alarm, era todo gráficos vetoriais, assim, você não sabia o que era sua nave, o que era a parede, o que era de parede. Era realmente um Red Alarm. Era muito ruim, cara. Ruim demais. Mas ele não era tão ruim quanto os consoles da Atari, por exemplo. Não, nem nada é pior do que os consoles da última. Na verdade, ó, da Atari, vamos ser sinceros, só o Atari 2600 foi. Foi grande. Decente, coisa, porque também não tinha concorrente na época. Eu nunca cheguei perto disso. Já tinha, mas puta, não tinha. Nossa, mas o que você ia concorrer na época do Atari? Odyssey, o Apple II. Cara, Odyssey tinha um teclado, já chamava atenção, já, não é? Agora, tinha o jogo do He-Man. O Apple II tinha na época, tinha um MSX, era da época? Era o MSX, era 94. Tinha Odyssey, tinha Intellivision, tinha o ColecoVision. Mas era um computador, né? O Apple. Então, o Apple já era mais computador, mas o Odyssey... Ah, sim, era videogame. Mas o Atari tinha os jogos da Activision. Sim, que era um grande diferencial. Mas peraí, a história da Activision era que a Activision foi formada por ex-membros da Atari... e que não estavam felizes com o salário, mas e que fizeram jogos melhores que a própria Atari depois. É, na verdade dá pra resumir a história da Activision assim. Eles faziam jogos pra Atari 2600 e esse ano mandaram o pessoal que fez Modern Warfare 2 embora. Olha a história da Activision. Então, bom resumo. A Atari, ela insistiu em ficar no mercado mesmo depois que a galera não botava mais fé nos consoles. Foi aquele... do glorioso Atari 7800, que era 8 bits, meu, era tosco. E tem entrada pra controle de Mega Drive. Aí eles se reuniram e falaram, meu, vamos fazer um console com o nome de gato, felino. Aí surgiu o projeto, o Panther, né, o Pantera. É. Que era eles são um... maus, eles são maus, selvagens. Wild. E eles não são preconceituosos, porque escolheram um gato preto. Tá vendo só? Não, o gato que dá maior azar do mundo. O Panther, né, ia ser um console de 16 bits pra competir com o Genesis e o Super Nintendo. Acabou sendo adiado indefinidamente, tipo... Rola uma história de que o pessoal, em vez de desenvolver o console, eles saíam pra beber, fazer uma coisa assim. Então, vamos fazer um joguinho ali lá no Mailers, né? Vamos pro bar, né? Conversar no teco ali, pro petiscão. Petiscão. Aí, acabaram inventando lá que o console ia ser 64 bits e acabou saindo 4 anos depois que começou a fazer o projeto, como o Jaguar, em 93. Que, meu, tinha gráficos toscos, o console é caro. Quanto que era o Jaguar mesmo? Nossa. Começou em uns 350 dólares. Pois é, nossa. Não, senhora. Mas assim, naquela época... Cartucho. Cartucho. E assim, ele saiu um pouco depois do PlayStation 1, não foi? Não, saiu antes. Saiu antes. 93. É, então, e PlayStation 1 já era considerado caríssimo, que custava 299 dólares. É. É, mas ele rodava CD, era coisa maravilha da época. Mas assim, o lance do Jaguar mesmo, o que ferrou ele foi tudo. Tudo. Ele não era layout, do controle, do controle, do layout do console, dos jogos. E assim, quem conhece a Atari sabe que eles são, meu, sensacionalistas ao extremo. Você via os anúncios do Jaguar na época, tipo, você via parecer um negócio absurdo, assim. É, você via na caixa, assim, as descrições, parecia que era o melhor jogo do mundo, mas não era. Ele tinha um jogo do Doom que não tinha som, não tinha música, quer dizer. Apesar de ser uma versão fiel do... Sim, era fiel, era bem rápido, era bem legal de jogar, mas não tinha som. E jogar com o jogo do Jaguar também nada fica bom. A única coisa que fica bom jogando com o controle do Jaguar é o lixo. Joga o controle no lixo. O controle que era meio... Tinha um teclado numérico, né? Ele tinha teclado numérico. Esse teclado era muito legal, porque você fazia cheats nele, ou poderia usar na internet. E era eles coisa que tava acabando. Planos, né? Ou poderia colocar um overlay de papelão que vinha no jogo pra você, tipo, pulo... overlay de papelão. É. Coisa horrenda. As coisas ficaram piores quando eles lançaram o Jaguar no CD, que era um acessório que botava em cima e... É, não, mas esse negócio do Jaguar CD, ele veio na onda do Sega CD, não foi? Sim, foi. Foi na onda do Sega CD que eu lembro que assim, quem tinha um Mega Drive tinha que ter um Sega CD. Porque era obrigatório você ter um Sega CD. Eu ainda tenho. Faz parte. Eu ainda tenho. Montar a fazer torre. A torre do mal. Percebeu o Hotel Sega, né? É o Mega Drive, com o Sega CD embaixo. 32X, o adaptador de Master System. E um Game Genius. Game Genius, nossa, que era um cartuchão enorme. Nada, mas ainda tinha um lance. E o Sonic Knuckles. Mas você fazia o World Trade Center da Sega. Não, você pode colocar o Sonic Knuckles usando um Game Genius pra passar das fases no Sonic Knuckles com o Sonic 2. Assim. Do mal. Você ia precisar de 3 tomadas. Muito ciência isso. Não, a Sega ela foi gênio quando ela inventou o 32X do Sega CD. É, o Sega CD veio muito antes. E as 1000 tomadas pra ligar tudo ao mesmo tempo, né? Porque ia, precisava. Cada aparelho precisava de uma tomada separada. É. Agora imagina, você tá na sua casa, todo bonitão, pimpão. Pimpão! Pimpão! Daí na tomada da sua casa já tem, normalmente. A TV, o som e o videogame. É, na verdade, naquela época era a TV, o videocassete. Videocassete e o som também. Microsystem. Geralmente você tinha aquela TV de 20 polegadas da Toshiba, com tela redonda. Telefone. Você tinha aquele videocassete de 6 cabeças, que era sensacional. sensacional. Filco, CCR. Tinha aquele mini system da Iron, todo mundo tinha. Com 3 CDs, eu tinha. Você tá descrevendo minha casa, eu tô com medo de ouvir. Stalker. Você tinha as senhas do Twitter. Imagina ligar tudo isso na tomadinha, que era uma tomada só, né? No Benjamin. No Benjamin, e aí você liga dois Benjamin, liga tudo isso, sua casa explode. Você, ninguém assistiu o vídeo do Pateta. Ninguém assistiu o vídeo do Pateta, que proibia esse tipo de... Dá um curto-circuito ferrado lá, sua casa explode. Agora, o Sega já teve um mérito legal, ele trouxe esses joguinhos com... videozinho com atores. Pois é, os jogos com FMV, né? Sega CD? Sega CD. Sega CD, ele fez o primeiro full motion vídeo. A gente falou até do... Vários jogos de sacanagem. O 3DO tinha, aliás, é uma... Tinha. Só lembrando que a gente falou até do Night Trap no programa passado, não falou? Nós falamos. Então, que eram os vídeos com filmezinhos e tal. Mas isso aqui que o Daniel falou, no 3DO tinha... Esses jogos meio metidos a eróticos, assim, com mulheres. Que não tinha nada de erótico. Sei lá, uma mulher de biquíni andando na rua. É, mas flash. É a maravilha dos consoles japoneses, né? Que só fazem sucesso no Japão. O Sega CD fez um sucesso relativo, né? Digamos assim. 32X também. O melhor jogo. 32X não fez sucesso nenhum. Não. O melhor jogo do Sega CD era o Sonic CD. Sim. Não, Road Avenger, cara. Road Avenger era muito legal. Dragon Slayer. Tinha o Dragon Slayer, ele já... Tinha a Lunar. Lunar nasceu lá no... Real Bolt Fatal Fury Special. E tinha o Jurassic Park, que você tinha que pegar os ovinhos. Sega CD. Que é RPG. Real Bolt de Sega CD. Não, era Fatal Fury Special. Fatal Fury Real Bolt Special. Real Bolt, você tá muito louco. Chamava Real Bolt Fatal Fury Special, era muito sério. Você tá muito louco. Segue o jogo. Acho que tô. Era só Fatal Fury. O Vini ficou puto. Você tá muito louco. Mas Sega CD, olha. O que ele lembrou, o 3DO, que era outro desses consoles bizarros. Que... tinha jogos legais, tipo o Gex. Não. Esse não. Need for Speed. Need for Speed era legal. O Road Rash. O do helicóptero. Esqueci o nome. Zed Strike. Mas de Sega CD. Não lembro agora. Cara, não lembro. Só que eu tenho um de Sega Saturn. Não. Não sei. Qual de Sega Saturn? O 3DO tinha Street Fighter 2. O Super Street Fighter 2 Turbo. Tinha Samurai Shodown. Tinha mais jogos desse tipo de luta pro outro? E o Rock Show. É, sim, menos conhecido. Mas não dava. 3DO não, sem condições. O maior problema do 3DO é que você precisava jogar com um controle ligado no outro. Por exemplo, assim, se você tá jogando com o Play 1. Mas o cabo era grande. Mas não importa, mano. Se o cara quiser dar. Vocês utilizam ele tirar o seu controle assim. O negócio é que eles fizeram um console que só tem uma entrada pra controle, cara. Que imbecil, mano. Não dava pra... Agora, o cara que fez isso tem nome: Trip Hawkins. O cara da EA. Fundador da Electronic Arts. Conhecido como Joaquim Trip, né? Viajou. Trip Hawkins. Então, e era tão louco assim, porque. E até as empresas, elas tinham que se virar pra fazer. Por exemplo, Street Fighter mesmo, foi a Capcom que lançou o controle. O controle tinha 3 botões só e... Imagina, naquela época o controle com CD já tava virando moda e não tinha controle direcional analógico. Era só digital. Era só digital. Então assim, o 3DO ele saiu, ele fazia coisas muito maravilhosas. Eram as versões mais fiéis dos arcades. Porém... E veio daquela filosofia que era do próprio Trip Hawkins, que eles queriam fazer um mundo de console unificado pra todo mundo. Era tipo um formato, era tipo o VHS dos consoles. Parecia um videocassete mesmo, um dos modelos. Não, várias empresas fizeram. A mais famosa foi a Panasonic, que fez o Real. Fez duas versões do Real 3DO lá e. Foi a. O 3DO mais famoso foi o da Panasonic. Nunca mais vi. Eu não vi outro modelo. Tem o da Goldstar, eu já vi no Brasil. Da Goldstar, que hoje é LG, né? Tem o da Sanyo. Da Sanyo. E tinha mais uma ali. Tinha da Itachi, não era? Itachi? Eu não lembro qual que era o Itachi. Era uma empresa aí que acabou lançando, mas, meu, saiu, sei lá, no Japão. Quanto que saiu o 3DO? Fora, o 3DO também saiu. Era $600. Era bem caro, né? Era bem carinho. Alguém na mesa teve? Eu tive. Eu já vi. Paguei R$100, fiquei bastante tempo com ele, fiquei uma meia hora. tinha um cara do meu prédio, tinha. 3DO. É, eu joguei na casa de brothers também. Era um vizinho. Depois de onde eu morava, eu joguei na casa dele, acho que o Gex, joguei. O Street Fighter. Eu só joguei Yu Yu Hakusho. Eu acho que foi só esses mesmo. 3DO, ele só tinha um controle, inclusive. Eu tive mais pela curiosidade. Mas, pra assim, que ter mais controle? Essa é a questão. Pra que ter mais controle? Pro primeiro player ficar trolando o segundo player? Não, se você tiver, se o primeiro player estiver perdendo, você desconecta com o player do cara, velho. É tipo tirar o cabo de rede quando você tá perdendo, tipo, assim, tirar, né? Tirar o cabo de rede pra ele não computar sua derrota. Nossa, cara, como eu odeio isso. No Game Boy faziam muito isso. Ah, achei aqui o preço, ó. O 3DO da Gold Star custava $699. Nossa. Gente. E o pessoal reclamava do preço do Neo Geo. É. O da Panasonic também. E também o mais barato foi o da Samsung, que custava $599. Ah, baratinho. O preço do Play 3. É, exatamente. Na época, né? Que era. Só que... Imagina assim, na época, claro. 1900 e bolinha... 93. Olha só, ó, no Japão ele saiu dia 20 de março de 94, segundo o Wikipedia. Ah, é? É. Olha só. Em setembro de 93, nos Estados Unidos. Ah. Porque ele não saiu primeiro no Japão, saiu primeiro nos Estados Unidos. Coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Pra mim, videogame sempre saía primeiro no Japão. Depende. Não é? Não foi. O DS saiu primeiro nos Estados Unidos, por exemplo. Que vergonha. É verdade. Ah, é? Na verdade é que acontece que o... Esse consórcio aí que formou o 3DO era americano, era Time Warner, o cara da Electronic Arts. Se não me engano, acho que a Electronic Arts mesmo estava envolvida, porque ela lançou vários jogos pro 3DO. Sim. Inclusive eram versões muito boas, né? Sim. Tanto do Need for Speed quanto do Road Rash, por exemplo. Boas versões, era o Hot Pursuit? O Hot Pursuit saiu não, primeiro. Não, era o 1. O primeiro Need for Speed saiu. Lembra que chamava The Need for Speed. Né? Eu lembro. The Need for Speed. E o, mas assim, o Hot Pursuit, o primeiro Hot Pursuit, que era o Need 3, ele saiu primeiro no 3DO. Não, Need for Speed. Não, pra 3DO não tem nem o 2 nem o 3. Tem, mano, os caras da Criterion falaram que tem. Não tem. Os caras jogaram lá. Isso é só tem um só. Só tem um. Yeah. Yeah. E agora? Vamos falar pros caras da Criterion que tá errado? Vai, eles estão errados, cara. Google. Need for Speed, jogo de corrida. Need for Speed. Road Rash, é jogo de luta? Pô, no mesmo naipe que o Smash Bros, né? Eu acho que esse é um bom momento pra gente ver as perguntas que o pessoal fez. Né? Ah, Na verdade foi a pergunta, né? Não porque foi uma só, mas foram várias iguais. Altair, o... Glorioso Arara, um grande abraço pro Arara. Altair, o Arara, que mais tem aqui, e outros visitantes aí do Game TV. Querem... Rafael, Wilker, o Arara e o... Eles querem saber. O que eles querem saber? Se a gente considera, vocês consideram o Zibo um console que deu certo ou um console que não deu certo? Não, Vini Lima, certo. Você tá com esse olhar Vini de... Vini Lima, você trole. Tá com esse olhar de reprovação aí. Não deu certo. Por quê? Porque é a mesma coisa que você pegar uns... Cara, o iPhone vai ter que gravar os melhores que o Zibo. É ruim, cara, é ruim, o sistema é ruim, não funciona, Não aceito. Então, é que falta os argumentos do Vini. Não é bom porque eu não quero. Esses são os melhores argumentos. Não, ó, pra mim o Zibo não deu certo e eu coloco ele no mesmo nível quase de um Game.com ou do console da Mattel. Só três pessoas não sabem que ele existiu. O Mattel Hyperscan, console de CD, saiu em... Hyperscan, saiu em 2007. Nossa, é tipo... Eu não sabia disso. Por quê? Que por isso? Quê? Console horroroso, ele tinha... Você jogava com os descartes, ganhava poder, tinha o jogo do X-Men. O Guerra pode... Averiguar. E a gente até pode colocar um videozinho dele. Acho que é embaixo. Eu acho que é justo colocar um vídeo dele no post. Você tá vendo aqui, ó. E assim, eles lançam só pra dizer que tem um videogame. Porque, meu, eles... São várias contradições. Eles lançam um videogame pra pegar, vai, pessoalzinho mais novo, pessoalzinho que tem menos grana. Mas lançam um puta jogo hardcore, que é tipo Double Dragon, assim. Tá clássico. Lança o próprio Quake, né? Quake 1, cara. Quake 1. O cara que joga Quake 1 hoje. Você acha que vai jogar no Zivo? Ele joga, cara. Ele é aquele cara sujo que mora no porão. Eu concordo. Tem pessoas que jogam Quake, mas é um cara extremamente hardcore. Esse cara que tem um micro-ondas no quarto. A barba dele vai até a nuca, né? É, tipo... Quake 1, cara. Double Dragon, velho. Double Dragon é tipo, tá na infância de todo mundo. Claro que esse filme é o pelo das costas. Ah, cara, mas eu penso assim, ó. Se a Tectoy, até hoje, vende Mega Drive, é porque tem gente que compra. Sim, sim. Qual eu acho que é o problema principal do Zivo? Por exemplo, o problema de foco. O Zivo custava, saiu por R$300, não sei. Saiu R$599. E aí eles logo depois abaixaram, logo depois abaixaram de novo. Tá, R$260, cara. Então, pelo preço, cara, você coloca mais... Não Sim. coloca, R$260 por um Play 2. Então, era o que eu ia falar, justamente, compra um Play 2. E aí? Você comprar um Zivo, que assim, não tirando o mérito de quem fez, mas assim, não dá pra comparar um Zivo com um Play 2. Não, mas... De questão de biblioteca, principalmente questão de biblioteca. O Zivo não é. Ele toca DVD, o Zivo? Não, ele não tem entrada de nada. Não, é verdade, ele não tem entrada, eu esqueci. Mas e aí, sabe? O Zivo é download. Ele só tem entrada 3G. É, tem entrada 3G. Tem uma entrada de cartão SD. O que é pior, é uma entrada 3G, não é nem uma entrada de rede normal, né? Então ele fica direto conectado na rede de celular, né? Celulares, ainda vai pagar mais caro. Não, é que você não paga por download, você só paga pelo jogo. Mas e por navegação? Não, navegação não é. Você não tem navegação? É, não tem navegação. Não, pra você acessar a loja do Zivo, você não paga mesmo. Exatamente. Na verdade, a questão é. Eles fizeram. Nessa questão eles estão certos porque a faixa do público que eles querem atingir com o Zivo não tem acesso fácil. Em tese não tem acesso fácil a Wi-Fi. Então, a questão do 3G é ok, é correto, você não paga pra entrar na loja, pagar só pelo jogo, mas, tipo, voltando à questão, você tem uma questão de custo-benefício comparado a outros produtos similares que não tem como competir. Mas eu penso assim, seria bom, né? O que eu penso assim, sabe que eu olho assim, as pessoas que vão lá nas Casas Bahia, que é onde vende o Zico, vai lá, um moleque chega lá em casa... Ô mãe, compra um videogame pra mim, compra um Wii. Daí o cara chega lá, o pai idiota, não sabe o que é um Wii na vida. Chega na casa da mãe, eu quero um videogame. Ah, então, qual videogame o senhor gostaria? Tem esse daqui, ó, o Wii, que custa R$1.500, e tem o Zivo, que custa R$260. O pai vai levar o Zivo. Com certeza. Entendeu? Mas é provável os caras tentarem empurrar um Dynavision na vida. Com mais jogos. Esse tem 1.000 jogos. Eu levei um cartucho com 300. Eu joguei meu Dynavision fora, acho que tem uns 2 fins de semana. O Zivo ele pode não ter dado certo no padrão de videogame hardcore. Não, mas mesmo não sendo, meu, ele... Eu nunca vi... Não agrada ninguém, cara. Justamente não agrada ninguém. Até que tô ainda ela não divulga dados. Ela não divulga dados. Pra você ter uma ideia, tem que ser um lançamento semanal, mas a gente sabe, a gente descobre. A gente não sabe, porque a Tectoy nem divulga quais são os jogos lançados. Tectoy nem divulga os livros. Então, e usar uma arquitetura de celular ainda... Então assim, a gente não tem como saber se ele deu certo ou não. Teoricamente ele não deu certo, porque ninguém tem. Tem essa questão que o Daniel falou, que agora que o Zivo é praticamente o maior celular do mundo. Não, ele já aconteceu de rato. A galera baixar no Ziblog, que é aquele site de Zivo, né? Eles tinham baixado uns jogos que bugaram assim e aparecia a interface do celular com o Zivo. Aí é tenso. Tem filme disso no YouTube, é ridículo. E ele é feito todo sobre a plataforma Qualcomm, né? Que é uma das maiores fabricantes de celular nos Estados Unidos. Mas ele é feito com jogos de celular. Assim. Apesar de jogos de celular ruim. Quake. E Resident Evil. A Quake é assim. Não, mas tem Vigeland pra ele. Tem Quake roda praticamente no Pense Bem e já tá rodando Quake. Hoje em dia. Oh, Quake, ele roda aqui, ó, no controle remoto do ar-condicionado, o Quake, né? No Pense Bem. Não, o jogo extremamente. Quake é um jogo. Ele é tão simples que tem cara amador que fez conversão de Quake pra celular, assim, pra alguns sistemas de celular. É uma coisa extremamente difícil. E Quake, é isso que eu fico indignado, assim. Eu li uma entrevista do cara da Tectoy falando, não, Fox são jogadores aí de 9 a 13 anos. O cara desse não joga Quake, cara. Quake 1 principalmente. É. Nature também, né? Lembra? Nossa, assim. Essas coisas, não sei. Revolta ou não revolta? A minha maior revolta, por ser jornalista, é que nós fomos atrás da Tectoy por tanto tempo, sabe? Daí eu falo assim, ah, chega, não vou falar mais isso. Chega! Não vou mostrar lá de zero. Mas tem uma coisa boa, pelo menos todos eu joguei os livros já, achei muito ruim. Eu joguei não? Não, eu joguei os livros até lá, né? Eu Paris, tava passeando em Paris, Paris vende os livros. E lá eu joguei, Era. Foi o quê? Guarda agora. Nid. Eu sei que tinha um jogo muito bom. Guitar Idol. Guitar Idol de Mega Drive. Glorioso Mega Drive. Que ainda é vendido. Agora tem que ver assim. Mas Guitar Idol, pra você ter uma ideia, pra ser um jogo feito para Mega Drive. O meu Nokia antiguinho rodava jogos melhores. Snake 1 era. Eu ia falar que nos anos 90 a gente teve tantos consoles fracassados, tem vezes que a gente nem citou aqui. Cara, se ele falou do celular, jogava no Nokia e não lembrou aquele. O N-Gage. N-Gage. Zero console. É o portátil também. Um grande, grande abraço para um dos amigos Zé de PH que tiveram o N-Gage. Eu tive. Takeshi também. Eu tive e foi, ó, um emulador de Super NES da hora, de Mega Drive. Não, ó, a única coisa. No Kingdom Fighters. Kingdom Fighters de N-Gage. É bom. É bom. Ninguém era um negócio tão, você tinha que segurar assim pra falar. É, não, mas ó, todo mundo que tinha ninguém tinha usava o foninho de falar na lapela. Ah, mas acho que tira. Esse negócio de você ficar usando o foninho pra, em vez de. Eu me sinto idiota assim, falando com alguém no telefone e sem segurar o telefone. Né? Cara, toda uma vez. Para as pessoas que olham pra você ao redor. É. Não, você chegou na rua. Então, né? Pô, super legal você andando assim. Não, uma vez eu tava no metrô, cheguei no metrô e aí tinha uma menina encostada na parede, com o cabelo assim, tipo, gesticulando assim, ó. Ela não falava nada e ficava gesticulando assim, falando, meu Deus, o que será que tá acontecendo com essa menina? Será que ela é louca? Sabe, não sei o que. Aí eu fui chegando perto assim pra ouvir. Ela teve uma discussão super calorosa com o namorado. E você foi lá ficar ouvindo? Não, eu fui chegando perto assim, tipo, de ladinho assim, só pra. Entendi. Saber o que mas não, assim. Eles até tentaram reviver o N-Gage. Uma época, não foi? É uma plataforma da Nokia agora. Ele é uma plataforma, isso que eu ia falar, ele é agora a plataforma de jogos. Então, mas celular, é assim. Nokia, né? Mas, meu, é muito tinha do Tomb Raider. Mas o QD era legal também. O N-Gage QD. Você não fazia mais salt talking. Também. Ele era 3 vezes menor, claro. Não era, mas assim. Mas foi um hardware melhor, mas continua sendo um fracasso. Aconteceu. O maior problema do N-Gage era que você tinha que tirar a bateria pra colocar o jogo. Isso era. Péssimo. Sabe, era muito tosco. Nossa! Você tinha que tirar a bateria. Mas tudo bem, eu tinha um SD card lá de, eu acho que 2 GB. E eu jogava quase toda a coletânea de Street of Rage. É, assim, pra quem não sabe, o N-Gage tinha, apesar de ser um celular, ele tinha fitinhas mesmo, cartuchinhos com os jogos. E pra você colocar, você tinha que abrir, desligar ele, abrir a tampa, tirar a bateria. Botar o cartucho, botar a bateria, botar a tampa, ligar e aí rodar. Devia dar preguiça até de comprar um jogo. Agora, que o Guerra falou, tá certo. Ele jogava nos emuladores lá com cartão SD de 2 GB e apagava no mesmo dia. E assim, a geração inteira do Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Nintendinho, Master System cabe num cartão de 2 GB. Sim. Com certeza. Cara, uma coisa me intriga. Por que não teve nenhum console assim mega fracasso nos anos 2000 até 2010, cara? E nos anos 90 teve vários. Que seca para o Mattel, cara. Ah, mas só o da Mattel. Mas teve o Zippo dessa época? Só isso aí. Mas você tá falando que o Zippo não acha que foi fracasso? Não, eu falei que eu não sei se é. Não, foi fracasso. Eu falo que eu não sei. Você ia ter, que era aquele Phantom. É, e o Endrema ia comprar um certo. E agora existe cara. A outra plataforma que acabaram de sair, que é a On Game, que você joga online. Online. Mas ela acabou de sair. Não é um videogame. É uma plataforma. O Phantom nasceu com o conceito dele, era pra ser um videogame, tipo super universal e tal, que você joga tudo por download. E foi, na verdade, se revelou um grande esquema de lavagem de dinheiro de um empresário, acho que sueco, alguma coisa assim, Que os caras ficaram. O cara que bateu a Ferrari. O cara que bateu a Ferrari. Bateu a Ferrari, O OnLive é tipo um Remote Play PS3 PlayStation 3. É, o OnLive você tem, compra um tipo um modemzinho, um consolinho dele. E aí o lance dele é que você não precisa ter uma máquina boa pra rodar jogo de PC legal. Então, tipo, você pode jogar. Como se ele rodasse em vídeo. É, pode jogar Crysis no seu 386, assim, mais ou menos. É, a diferença. Dependendo da sua conexão, lógico. A diferença é que nos Estados Unidos, até as conexões de 10 MB por segundo tava tendo lag. Os caras só conseguiram jogar acima de 30 MB. E é lá nos Estados Unidos onde os servidores estão. Imagina pra você jogar um online no Brasil. É tudo... Eu acho que nem rola. É, não. A tecnologia que eles oferecem, que a proposta deles é tudo que é por streaming de vídeo. Então você, tipo, aperta um botão, o comando vai pro servidor, o jogo tá rodando no servidor, fora da sua casa. Aí volta e aparece na sua tela. E aí volta o vídeo, volta e aparece na sua tela. Você tá só assistindo você jogando videogame. Que bizarro isso. É, um conceito estranho. É. Mas assim, em teoria... É que nem colocar um espelho na frente do outro. Tipo isso. É, mais ou menos. Mas assim, se você tem uma conexão boa, você nem percebe, porque a velocidade é rápida o suficiente pra isso. Você não gosta de ter? Que você pode parecer no SP? Fala mais alto, que todo mundo queria te ouvir. É off-top, cara. É melhor não ouvir. Bom, mas eu tenho outros jogos, outros consoles aqui que não deram certo. WonderSwan. WonderSwan. Eu ia comentar que quando o Daniel tava falando do Gunpei, glorioso Gunpei Yokoi, que ele saiu da Nintendo, depois que o Virtual Boy fracassou retumbantemente na Nintendo, ele meio que, naquele espírito japonês, ele, tipo, decidiu sair da Nintendo, foi pra Bandai. Não, ele fundou a empresa dele. É verdade, ele fundou a Conto Laboratório. É isso, mas ele, o Anderson foi lançado em parceria. Sim, não, foi em parceria com a Bandai, justamente, sem razão. E foi um portátilzinho que até teve duas versões, até teve o Anderson e o Anderson Color. E que tinha jogos bons, apesar de tudo, cara. Tinha a própria Capcom lançou alguns Mega Man pro Anderson, se não me engano. A Square lançou uns remakes de Final Fantasy. Tinha um Final Fantasy 1 e 2, eu acho, só o 1, não sei agora. Eu queria jogar Shaman King de Anderson. Tem o deck de carta pra Anderson. Um monte de jogo de carta, né? Nessa época começaram a sair muitos jogos de carta. Vários jogos de carta, e o Anderson tinha vários. Guilty Gear de Anderson também tinha? Ah, mas é igual o do DS e GBA? Ele tinha uma biblioteca legal até, cara. Não sei por que ele... Ele não foi lançado fora do Japão, né? Não. Não tem nenhum outro lugar. Nenhum dos dois. Acho que até poderia ter sido uma plataforma que... É que não dá pra competir com o Game Boy. Não, né? Não dá. Não dá. Era assim, tipo, o Game Boy tinha 97% do mercado e os outros 3% era dividido. Hein? Porque aí você tinha o quê pra concorrer? O Game Gear, que era aquela porcaria, que a pilha durava 3 segundos. O Game Boy ponto ficou tipo um mês no mercado. Você tinha o Nomad, que era o Mega Drive portátil. Que o cartucho ficava pra fora. Que era outra porcaria. Você tinha aqui mais o Neo Geo Pocket, que também era legal, mas bem bacaninha, mas não saiu do Japão, funcionava pilha, duas pilhas. Não, então, acho que saiu nos Estados Unidos. Saiu sim. Saiu. Mesmo o Polar chegou a sair. Esse eu também não sei. Eu lembro do Neo Geo Pocket, que é o mais legal era os jogos de luta dele, o The King of Fighters, e o Marvel vs Capcom de card. R1-R2, né? O SNK vs Capcom. Mas tinha de luta também. Tinha de luta. Mas o card game era muito mais legal. E era bom, era bom, cara. Era a engine do R2 lá, do King of Fighters. Então eram os personagens SD, com os golpes, com 6 botões aqui. Você tinha que pôr diagonais pra acionar os outros dois da Capcom, né? Acho que seu. Tinha Sonic. Tinha, né? É verdade, tinha Sonic. Da época da parceria lá. Se eu encontrasse o Neo Geo Pocket, eu compraria hoje em dia. Eu também. Eu compraria. Essa que você tem o Neo Geo Pocket, quer vender? Eu compro. Mas deixa sua mensagem. Mande sua mensagem pro @GameTV. Com os jogos. É, por favor. Mas o cara pode ter só o Neo Geo Pocket Color. Não, tudo bem. Os cartuchos no eBay, super barato. Eu joguei o Neo Geo Pocket Color, que era transparente. Ele tinha essas versões legais. Tinha aquele que tinha pintura que era meio camuflagem. Tinha, muito fácil. Tem o azul. No Japão, você encontra Neo Geo Pocket Color em bacia. Literalmente dentro de uma bacia. São bacias enormes. Você põe a mão assim, aí você tira o Neo Geo Pocket que você quer. Só põe a pilha até e então você embora. Você pode encomendar no Japão. Posso. Então, é mais fácil pra você. Se um dia eu voltar pra lá, eu trago pra todo traz mundo. Traz um balde, cara. Em vez de trazer um chaveiro do aeroporto, eu trago um navio político pra cada um, que ia ser mais barato. Da bacia, compra a bacia inteira, vê se o cara faz desconto. A bacia, né? Depois vendo, né? Agora, um console que é... Então pode continuar, continue. Clássico, assim, tem muita gente que nem sabe que saiu, é aquele Projeto X. Alguém lembra do anúncio dele, né? 3,98? Nossa! Que é esse? Projeto X acabou saindo como... Mudou de nome, saiu como Nuon, era aquele videogame da VM Labs. Nossa, nem lembro. Gente, e acabou saindo acoplado nos DVD players da Samsung e da Toshiba. Jesus Cristo. Nossa, Samsung. Ele teve 8 jogos. Garimpava, né, essas coisas. Tinha um GameCube da Samsung. Tinha um GameCube Panasonic. Da Gradiente. Panasonic. Não, é Panasonic, não deu ninguém. É Panasonic. Era aquele GameCube prateado. Era o grande e feio. Que rodava DVD. Feio? Não era, era feio. Parece não, calma, qual o grande? Era um GameCube igual ao GameCube, prateado com os botões que acendiam. Era maior. Com os botões que acendiam e rodava DVD grande. Era o GameCube do Robocop. Ele mesmo. Não era feio, era legal. Custava 20 pau. Custava $200 em comparação ao normal. Hoje isso é com o eBay, custa 600. Dólares? É raridade. Mas, cara, é muito raro esses videogames que não deram certo. Eu acho que assim, só não é o... É, por exemplo, o Dreamcast deu certo? Deu. Deu. É que a SEGA não deu certo. É, o problema é que a SEGA já tava na muleta por causa do Saturno. Na verdade. Ele já tava muito mal das pernas por causa do Saturno. O Dreamcast foi lindo. O Dreamcast teve um sucessinho, mas a SEGA não conseguiu se aguentar, não tinha mais acordo com a Koyaja, não tinha mais. A Naomi não tava dando muito certo, né? Mas o maior erro da SEGA, por exemplo, pelo que eu ouvi falar, é que ela cobrava 10% dos royalties para produzir jogos no Dreamcast. Uhum. E na época a Sony estava cobrando 5% pro Play. Né? E ainda nem tinha lançado o Play 2. E a briga do Dreamcast não era para ser uma briga com o Play, era para ser um console que arregaça o Play 1. Mas não foi bem assim, por que que não foi? Porque não tinha jogos Electronic Arts e ponto? Não, assim, foi um fator, mas as outras empresas estavam com ofertas mais tentadoras, com bibliotecas mais interessantes na época. A SNK colocou uma das melhores bibliotecas para consoles domésticos. Foi no Dreamcast. Só jogão, com versões feitas exclusivamente pro Scorpion. E as conversões em 3D, né? Cenário em 3D. King 98 começou no Dreamcast. Vale lembrar que na mesma época... A Square ainda tava com a Sony. Já tava o Final Fantasy X, tá? Já tava pra sair pro Play 2, por exemplo. Né? Mas a Capcom lançou Resident Evil, a coitada da Verônica. Não. Sim. Sim. Coitada da Verônica. Mas depois, quando saiu o Play 2, a Capcom já começou a lançar os mesmos jogos pro Play 2. E aí já tinha GTA pro Play 2. Então foi isso. Começou a ter. Então quer dizer que a Sony não rolou. O Shenmue não virou. E o Suzuki, mas ele deu certo, foi o console que deu certo, mas a SEGA que não deu certo. Assim, eu não coloco ele no... Ele pode não ter dado certo, mas eu não coloco ele no mesmo nível de um 3DO de um Jaguar. Não. Mas é um dos consoles que não deu porque certo. Porque muita gente gosta até. Eu queria um Dreamcast. Por isso, eu não joguei um Dreamcast. É nesse sentido que eu falo que o Neo Geo também não deu certo. Eu só não tive um Dreamcast por causa do apagão, você acredita? Porque na época era meu aniversário, eu queria o Dreamcast, mas o pai falou que não ia me dar por causa do apagão. Do primeiro ou do segundo apagão? Quando teve racionamento? Teve racionamento. Então, mas pensa bem, se você tivesse naquela época um Sega CD com Mega Drive de 2X, ele ia trocar na hora, né? É verdade. Mas aí ele me deu um Game Boy. Ah, é bom. É por isso que eu falo que nesse mesmo sentido que o Neo Geo deu certo. Eu acho que deu. Porque foi uma plataforma que vendeu e ganhou o jogo. Mas o Dreamcast vendeu até não, mas sem parar por... 10 anos. Mais de 10 anos. Mas era o último jogo de MVS. Mas então o Zivo deu certo. O Mega Drive deu certo por causa da. Não, o Mega Drive 3, que é a versão 8000 já. Deu, tá vendendo até hoje. Ué. Você tá vendendo ainda porque deu certo. É. Ou não, é isso que eu tô querendo dizer. Ou não. Sim, mas eles a cada. Mas é que assim, o Mega Drive 3 ainda é produzido pela SEGA, ele é feito pela Tectoy daqui. Exatamente. Ah, sim. E aí é isso que eles juntam eles fazem, cada revisão desse Mega Drive tem uma coletânea de jogos maior que a outra. Eu tenho aquele cartucho lá com... Mas o Mega Drive deu certo. Não, ele esse só... Mega Drive hoje em dia, que é fabricado hoje em dia, ele dá certo? Dá. Eu acho que é o mesmo acessível. Porque se você pega assim, uma plataforma que teve 600 jogos. Ele não vende muito pelo valor que eles cobram aqui no Brasil. Mas se ele tivesse um preço acessível, todo mundo compra no Mega Drive. A R$100 o preço de um jogo? Eu compraria o Mega Drive. Eu compraria o Mega Drive. É a mesma coisa do Neo Geo. É isso que eu tô querendo dizer. Não. O Geo falou uma coisa importante que foi. Que matou o Neo Geo caseiro foi a empresa que montava ele. A Neo Geo já tava falindo, já parou de produzir os MVS, que era uma marca registrada deles, o sistema de cartucho. Partiram pro sistema da Atomic Wave, que é da Sega Sun. Sega Sun. Que era só Sony na época. Né? Isso. Partiu pro sistema deles, porque era uma vantagem de hardware, porque os jogos estavam ficando muito desatualizados. O hardware já tava velho, tava obsoleto. A cada ano, os caras precisavam lançar um cartucho uma compactação diferente. Não, apesar que, assim, a plataforma MVS se mostrou muito boa, pelo menos até agora. Nossa, versátil por mais de 20 anos, quase, cara. Os caras conseguiram manter um negócio que Capcom lançava. CPS1, CPS2, CPS3. Naomi depois. Naomi com a Sega. E a MVS tá desde 80, sabe? E cada vez os caras começavam com 128, ia pra 330, ia pra 1000 Mega Shock. Até virar Giga Power. Ela virou Giga Power. Não era Mega Shock, mas... Não, era Mega Shock. O Mega Shock deixou de ser quando passou dos 330. Mega Shock. No King of Fighters, acho que no 99 ele virou Giga Power. Foi no 2002, né? O Garou ainda era... Eu lembro que tinha Garou... personagens que entravam lá na tela. Eu não lembro se o Garou era de viajar. Bom. Eu sei que o Fatal Fury sempre era teste de hardware. O Fatal Fury sempre aparecia com mais Mega. Aí o King que vinha logo depois, tipo março, o King vinha em julho. O King sempre vinha já... A qualidade absurdamente superior. Nossa. Mas enfim, mas eu acho que com isso a gente pode encerrar, né? Se você diz, acho que. Você que manda. E na próxima semana. Porque fica o mistério. Qual será o tema do podcast? A seguir, cenas do próximo capítulo. Ah, é? Qual é a cena do próximo capítulo? Tá bom. Vamos recomendar aí alguma coisa. Tá. Então vai, Guerra. Da tchau e recomendo um jogo bom de console ruim. Um jogo bom de console ruim. Boa. Eu tenho o meu também. Eu não sei se eu tenho. Eu não sei se eu tenho. Vai, eu vou por último. Quer dizer, pelo último. Tá bom. Eu vou por último porque eu encerro. Tá bom. Como eu vou começar então. Eu vou recomendar o Star Blade Alpha de 3DO. Jogo da Namco. Boa. Jogo bom. De navinha. É jogo bom pra console que não deu certo. Console que não deu certo. Eu recomendo Resident Evil 4 do Zippo. Faz sentido. Pode falar, Fernando. Fala aí, eu não sei. O Samurai do 3DO. Pode ser. Pra gente, não, o GeoPocket deu certo ou não deu certo? Não deu porque não saiu do tá, jogo. Então eu vou recomendar o King of Fighters R2 do Neo Geo Pocket. Justo. O que eu ia recomendar era o SNK vs Capcom The Clash of Card Gamer Fighters. Card Gamer Fighter. Do Neo Geo Pocket. Porque, meu, até hoje, se eu achar essa ROM de novo, eu coloco no meu celular. Houve uma época em que eu jogava muito card game. Mas era legal. Magic. Nerd. Nerd. E com isso a gente vai dizendo tchau, tchau e semana que vem. E o Jefferson que não recomendou. Ele recomendou Samurai. Sim, tá surdo! Sorry. E é jogo de luta. Achei que você tinha. E semana que vem a gente volta com mais um podcast fantástico da internet. Tchau, tchau. Da internet. Tchau! Do universo. Olha. É um melhor do mundo. É o mini capeta no celular do Fernando. O capetinha. O capetinha na garrafa, que nem o cara da novela das 8.